Nenhuma força é em vão, não importa a intenção. Minhas lutas sempre serão a minha maior inspiração. Quero preencher o vazio com coisas para sorrir. Quero preencher o vazio que se chama liberdade, do qual a minha geração quer sair. Vento do norte sopra dogmas e filosofias, canções de morte com a sorte ingrata da maioria. O ar de superioridade se apodera dos pulmões de quem respira arrogância na era dos milhões. Não somos vistos como seres com sentimentos. Os santos desta terra não realizam milagres faz tempo. Perdão, atira a primeira pedra quem nunca errou. Perdão, não tenho culpa de ser quem sou. Não há paz sem justiça se a honestidade é pobreza. Não há paz sem justiça se pisar nos outros é nobreza. Onde se pune a verdade e glorifica a mentira todavia. Onde a política é uma escola pra ficar rico da noite para o dia. África, que decepção, ainda é o nosso chão. África dos sem voz e dos carne para canhão. Doce terra que asfixia seus filhos de forma invulgar. Angola avante revolução pelo poder popular. Esqueça a morte, o medo é próprio do medo que faz com que a verdade se transforme em segredo. Na verdade a liberdade é o caminho para a luz, a cruz para carregarmos antes de tudo encerrar. Vou falar que na vida só erra quem produz, mas só produz quem não tem medo de errar. É bulo mutu esse, o andala cala nem bolo. É bulo gila esse, o andala cala nem folo. Para o corpo, água e pão, para a alma, liberdade. Quero sentir meus pés no chão, onde a calma é prioridade. Não quero a força, liberdade, democracia, utopia. Quero estar onde a equidade é o pão de cada dia. Quero abraçar o mundo e pôr um riso nos seus lábios. Pedi-lo num segundo, o saber de ser um sábio. Que o tempo me liberta dessa liberdade falsa. Que engila me desperta dos pinhos que a vida calça.